Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas, amigos, o disco do dia de hoje traz Sergival com seu álbum E as Coisas do Caçoar. Ó, minha gente, tô chegando da Caatinga, tô sem água na moringa, quero a sede matar. Mas tem essas coisas que dão norte nessa vida, coisa que ninguém duvida, as coisas do Caçoar. A faixa título As Coisas do Caçoar, de Léo Mitarakis e Sergival, abre o álbum. As coisas do Caçoar, neném, as coisas do Caçoar. Seguimos com Notícias do Norte, de Sergival. Canta Nordeste, quatro cantos da nação, sua arte, sua gente, sua modernização. As suas praias, seu calor, seu aguardente, morte tudo, bote quente, essa é a ocasião. Foi lá pra baixo, tudo é norte pra essas bandas, o recado tu não manda explicando a confusão. Já inverteram até a tal geografia, Aracaju é na Bahia, Piauí no Maranhão. Sergival, que todos os domingos está na Rádio Nacional ao vivo, de 11 às 13, com seu programa Puxa o Fole. Vale a pena conferir. Vamos ouvir Sempre Boiadeiro, de Sergival. Estrada fora, topa a boiada em meu ala azul. Pela estrada fora, topa a boiada em meu ala azul. Levo meninada e minha morena no meu coração. Levo meninada e minha morena no meu coração. Sou apaixonado pelo meu sertão. Já boiaram gado, isso eu nunca deixo não. Só se o dono do mundo não tiver boiada lá no céu sertão. Só se o dono do mundo não tiver boiada lá no céu sertão. Seu programa da Rádio Nacional é reprisado na segunda-feira de meia-noite às duas da manhã. E a Rádio Nacional, para quem não sabe, fica na faixa AM 1130. Adeus, adeus, de Sergival, que já vai indo embora. Adeus, adeus, meu senhor, minha senhora. Adeus, adeus, meu senhor, minha senhora. Vou pegar a marinete pra Sergipe, eu vou me embora. Vou pegar a marinete pra Sergipe, eu vou me embora. Senhoras e senhoritas, adeus, adeus, senhoras e senhoritas. O meu boi já vai-se embora, um abraço pra quem fica. O meu boi já vai-se embora, um abraço pra quem fica. Sergival, que toca agogô e apito, tem a participação dos músicos Valtinho no acordeon, no baixo Gilson Batata, na bateria é Rômulo Filho, no cavaquinho Dentinho, no pandeiro Pedrinho Mendonça, no triângulo Tom Toy, no vocal Sandra e Sônia e na zabumba Quartinha. Adeus, adeus, meu senhor, minha senhora. Vou pegar a marinete pra Sergipe, eu vou me embora. Vou pegar a marinete pra Sergipe, eu vou me embora. Adeus, adeus. O disco do dia de hoje trouxe um disco independente, Sergival e as Coisas do Caçoar. Mais informações e o contato no e-mail sergival@globo.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.